Vamos continuar nosso chuto, né? No primeiro dia, nós disse que o espírito pratica essa aventura, precisa praticar essa aventura, porque só aventurando-se na encarnação, ele consegue aproximar-se de Deus. Esse é o objetivo da encarnação, a realização de provas que levem o espírito a aproximar-se de Deus. Mas o que seria essa aproximação de Deus? O que seria isso de elevar-se espiritualmente? Porque isso é fases comuns na vida daqueles que se ligam nessa questão de religiosidade ou espiritualidade. Chegar perto de Deus, elevar-se espiritualmente, tudo isso são fases que são usadas comumente pelos seres humanizados. Mas se nós perguntar a esses mesmos seres o que quer dizer isso, poucos saberão responder. Então vamos primeiro tratar deste ponto. Nenhum espírito está longe, fala direito aqui, filha, longe. Longe de Deus para aproximar-se dele. É como o pai terrestre, que o filho, mesmo que não se ligue no pai, o pai está sempre ligado aonde o filho está, o que ele está fazendo, como ele está. Então o espírito não está longe de Deus e está sob, vou falar em palavra de vocês, o campo de visão de Deus. Então que história é essa de aproximar-se de Deus se você não está longe de Deus? Essa aproximação, isso que vocês chamam de aproximação, eu chamaria de sintonização com Deus. O resultado da elevação espiritual não é o aproximar-se de Deus, mas é o sintonizar-se com Deus. Essa sintonia com Deus se dá através do padrão vibracional, como vocês chamam, ou a faixa energética que o espírito vibra, puxa. Sintonizar-se com Deus é colocar a sua faixa vibracional na mesma frequência de Deus. Isso é a elevação espiritual. Não é um aproximar-se físico de Deus, que, como eu disse, você não está longe de Deus. Você pode se considerar longe de Deus por não estar ligado a Ele. Mas ele está ligado em você. Por isso você não está longe. Mas a evolução espiritual se caracteriza pela sintonia do espírito com o pai. Se caracteriza no espírito passar a vibrar sentimentalmente o mesmo padrão, a mesma frequência de Deus. Não quando segalaxela Deus. Porque Deus se viva amor, mas ele viva o amor na perfeição. E quando eu falo e o espírito sintonizar-se com Deus, falo em vibrar o amor, em amar. Essa é a sintonia, mesmo que um amor ainda imperfeito, mesmo que um amor que não seja sublime, mas ainda é individualista, mas já sintonizou, já pegou, vamos dizer assim, a sintonia gosta. E aí seria uma questão de afinar essa sintonia, ou seja, depurar a vibração amor do espírito. Isso então é a elevação espiritual. É isso que o espírito busca naquilo que nós chama da maior aventura do espírito, ou seja, a encarnação. Bernadette pergunta, então nós encarnados só para amar? Nós encarnamos, desculpe. Não. Nós encarnamos para provar que podemos amar. Esse ainda é o mundo de provas, não o mundo de exeneração. Então você encarna para provar que pode amar. Se fosse só para amar, você estaria devendo muito. Porque a quantidade de momentos de amor foram ínfimos, perto da quantidade de momentos que nós podemos chamar de individualistas. Temos uma pergunta aqui do Bruno. Se Deus é onisciente, por que então ele precisa que provemos algo? Boa pergunta. Deus sabe da sua capacidade de realização. Mas essa capacidade de realização, moço, é submetido àquilo que nós chamamos livre-arbítrio. Então veja, Deus sabe o que você vai colher, mas você não sabe. Então na verdade você não está provando a Deus, você está provando a você mesmo. Porque hoje, encarnado, você não tem consciência do não amor com o qual você vive. Só depois de encarnar, desencarnado, é que você vai ter consciência do seu individualismo. Porque hoje para você é muito normal você só fazer o que você quer, você só se submeter ao que você quer, sem se ver nisso um individualismo. Mas depois de desencarnado, aí você vai dizer: meu Deus, como eu não pensei nos outros, como eu só me preocupava comigo mesmo. Então é para você, é para provar a você, mostrar a você que se considera perfeito, certo, o quanto você está desintonizado com Deus.